sexta, mandou algum papo. Caralho, morra, meu, miserável. Assim como o Luan, vou piratear Nintendo. Eu não vou perder meu tempo, não aguento mais. Atenção as criancinhas, eu vou cartão da mãezinha pra poder comprar um jogo de 300 reais. Eu não vou te divulgar porque você mandou 50. A divulgação é 100, eu não vou te reboçar. Vê se para de chorar, o canal dele foi pro ralo. Não foi falta de aviso e ficou na merda. Alguém lembra da Belinha? Aquela coisa bonitinha. Se tu não mandar a senha da família, vai morrer. Se não compra o provanejo pra poder ficar 500. Pois então, infelizmente, todos eles vão sofrer. Favale, clipa aqui, favale, clipa aqui. Se o Luan diz que é pobre, eu sofro de fimose. Me diz o que que ocorre quando o mendigo morre. Ele é mercenário, mas também é gordo e calvo. Quem me der mil agora, eu vou dar o meu rabo. Ô Luanzito, você falou que por hábito só ganha 80 reais, insiste. Mas você lembra daquele dia que tu ganhou mais 5 mil pra matar o cachorro que não existe? Sei que tu reclama quando alguém te manda aqueles 2 reais e humilha pra cacete. Mas deixa eu te relembrar que ser chatinho só seria muito gordo. Tu só vive de donate. Você pegou Tekken God só sendo a porra daquele panda. Isso é até que impressionante. Mas quando foi pra ficar com a Amy com tatuagem de princesa, ela achou muito broxante. Será que eu devo falar um pouco daquele projeto Kratos que você meteu a arrego? Juro que não é nenhum preconceito, mano, o que vai fazer? Eu vou matar todos os e eu nem vou relembrar do Ronaldinho, tamo fudido, bebendo sua coca quente e tu riu da cara dele. Isso até me foi lembrar daquele dia no domingo onde a mina foi achando que tua mãe era ele. É verdade que você estudou na escola da Anitta, namorada e Ana Grande, na moral você é o rei. Essa diz foi o maior mercenário desse Brasil que se titula como vulgo Luan Gameplay. Se o Luan diz que é pobre, eu sofro de fimose. Me diz o que que ocorre quando o mendigo morre. Ele é mercenário, mas também é gordo e calvo. Quem me der mil agora, eu vou dar o meu rabo. Se o Luan diz que é pobre, eu sofro de fimose. Me diz o que que ocorre quando o mendigo morre. Ele é mercenário, mas também é gordo e calvo. Quem me der mil agora, eu vou dar o meu rabo. Isso aí que acontece quando o mendigo morre. Começa a subir umas maldades pretas pro céu. Por isso que nego taca fogo.